É isso aí do Paraná. Vamos nessa. Cidade maravilhosa, Cássio Alves. É um prazer estar aqui, viu? Vamos embora. De Cuba Libre, na vitrola dos que a gogô, a meia luz do som de Johnny Sliver, aquele tipo que você sonhou. Senti na pele a tua energia, quando eu peguei ele pela tua mão. A noite inteira passa um segundo, o tempo voa mais que a canção. Quase no fim da festa, um beijo então você sentiu.